Patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. E sai de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia só porque fui namorado. Madama de Elala. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Sei que fui culpado, tive preso da Bahia só porque fui namorado. Já tirei meu passaporte, meu camarote de proa. Eu aqui não vou ficar, vou me embora pra Lisboa. Senhorita vai ver, dona. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem, dona. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem, dona. Joana ou Maria, saruê pra quem trabalha. No pescoço da cutia, no pavilhão da Atalaia. Era hoje, era onde, era donde. Era donde, era onde, era hoje. Sinhazinha mandou me chamar. Corri quatro cantos, balão de iaiá. Balão e balão a. Pensei que fui culpado de vir preso da Bahia só porque fui namorado. Já cumpri meu passaporte, meu camarote de proa. Eu aqui não vou ficar, vou-me embora pra Lisboa. Senhorita vai ver, dona. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem, dona. Era onde, era donde, era donde, era onde, era hoje. Era hoje, era onde, era donde, era donde, era onde, era hoje. Era hoje, era onde, era salve a Santíssima Trindade da música popular brasileira.